se abrir. Eu posso ver o céu se abrir. Posso ver o céu se abrir. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Posso ver o céu se abrindo. Posso ver, o Senhor está vindo. Posso ver e com Ele eu vou. A profecia se cumpriu, como disse o Senhor. A palavra não mentiu, quem é o diabo resistiu. Perseverou, venceu, subiu. Recebeu a coroa da vida. Não há mais mortes, a morte já foi vencida. Caminhando em ruas de ouro, ajuntei no céu o verdadeiro tesouro. No piscar de olhos e todos os olhos verão. Em um instante todos se prostrarão. Sim, posso ver. Sim, posso crer, profetizando e crendo na segunda vinda. E Yeshua e Yahvé, o autor da vida. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. A profecia se cumpriu e o céu se abriu, agora do Senhor desceu e você enviou. Aqueles que não têm temor e nem santidade não verão Deus face a face. Eu quero ver, posso crer que eu serei arrebatado pelo Espírito do meu grande rei. Eu sou filho do grande eu sou, eu não sou nada sem o grande eu sou. Posso ver milagres, curas e amor, posso ver restauração, libertação no meu Senhor. Posso ver e ouvir anjos cantando, dizendo que o seu nome é Santo, Santo, Santo. Ó Deus, tenha misericórdia, pois poucos conseguirão ver a sua glória. O céu se abriu para os escolhidos, a palavra se cumpriu para decretos irrimativos. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Já posso ver, chegou o grande dia. O céu tá se abrindo, tá cumprindo a profecia. As trombetas tocando, o Senhor está voltando. Então não perca tempo, não, não, não, eu não me engano. Tudo neste mundo pode crer que passará. Carro, dinheiro, mulher, status de que valerá. Preferiu a fama, nem deu ouvidos à palavra. Então o que vai fazer quando sua dívida for cobrada? Nem todo o dinheiro do mundo comprará sua salvação. Mas basta se ajoelhar, entregar, pedir perdão. Que ele tocará, preencherá o seu vazio. E a felicidade traçará o seu caminho. Sua mudança será plena e maravilhosa. E subirá com Deus, então outro louvor e glórias. Pois somente o Senhor é santo e nosso rei. Toda honra, toda glória, aquele que um dia nos fez. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo, os anjos descendo e a igreja subir. Não posso ver, mas posso sentir o Espírito Santo que habita em mim. Tu és o meu rei, hey, eu sempre vou te amar. Eu pertenço a ti, te entrego meu louvor, meu pai. Tu és minha paz, eu quero muito mais, da tua presença, pois o Senhor me satisfaz. Eu posso crer na sua volta, eu posso ver a sua glória. Posso ver a tua mão me entregando a vitória. Posso sentir a tua força em mim diante a batalha. Mesmo de frente um gigante sei que sua mira não falha. Eu posso crer e sentir tua presença sobre mim. Posso ouvir a sua voz dizendo pra prosseguir. Eu posso crer que meio ao choro o Senhor está comigo. Posso sentir o seu abraço dizendo eu sou contigo. Eu posso ver o Senhor formando no guerreiro, JRLX de Cristo, justo pelo reino. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Eu posso ver o céu se abrindo para todos los que le están siguiendo, leyendo, creyendo en él, viviendo. Oye, esto es vida, ¿me estáis entendiendo? Irmão da favela, hermano de la población. Esto que te digo y te canto es de corazón. Ponle atención, ponle bueno, agranda tu visión. No tenéis idea de lo que es vivir en bendición. Salte del montón, te traigo buena noticia. Echa la inmundicia y verás que Dios te auspicia. Somos la milicia que vence, no hay quien se interponga. Dense cuenta que la mente piense. Eufalo a verdad y que él Gaul Sempre. Siente el poder de arriba que está en ti. Fica experto meu y mau pra Heli. Deli, e a vida legal, vida feliz. Eu posso ver o céu se abrindo para os escolhidos de Deus. Jesus, a luz do mundo, autor da vida é o Senhor. Jesus, a luz do mundo, autor da vida é o Senhor. Eu posso ver o céu se abrindo. Posso ver o céu se abrindo. Posso ver o céu se abrindo. Posso ver o céu.